sei que não dá mais. Tudo se passou, tempo já ficou pra trás. Sei que nada vai voltar ao que um dia foi. Nunca se repetirá. Mil anos não me basta. Agora estou aqui querendo transformar. Dormiria toda trocando a terra pelo mar. Sei que te deixei escapar, sei que te perdi. Nada mais vai ser igual. Mil anos podem me bastar. Mil anos podem me bastar para você. Estou enlouquecendo eu sei.